coração mostra que veio. Chama, acende meu espírito. Corre o sangue pela veia. Coração mostra que veio. Sopra lento meu espírito. Como o vento leva areia. Coração mostra que veio. Peito arde como um grito. Fere a carne, fera feia. Fere a carne, fera feia. Paixão, paixão. Centro meu, dura pedra. Criar fosso. Pum.